Pô, 900, tá ligado aquele gol bolinha, aquele gol quadrado? Eles tão famosão, mano. Várias mina querendo colar da peão. Vamos aí, partiu? Cada um vai com um, mano. Porra, vamos mesmo? Fazer o quê? Porque elas quer sentar pra mim, lógico que eu vou. Lógico que eu vou. Taca nessa novinha dentro do gol. Dentro do gol. Me xingou que esse popô vou te amassar dentro do gol, gol, gol, gol. Zero, zero. Porque elas quer sentar pra mim, lógico que eu vou. Lógico que eu vou. Taca nessa novinha dentro do gol. Dentro do gol. Me xingou que esse popô vou te amassar dentro do gol, gol, gol, gol, gol. Pra novinha que me esculachou, olha como que o jogo virou. Com a BM, com a Landi em casa, mas ela só quer peão de gol. Invejoso tá se perguntando, por que que a vida é assim? Nós que os blacos cheios de novinha, e os boy de ferrar é sozinho. Porque ela senta pra mim, lógico que eu vou. Lógico que eu vou. Taca nessa novinha dentro do gol. Dentro do gol. Me xingou que esse popô vou te amassar dentro do gol, gol, gol, gol, gol. Zero, zero. Porque elas quer sentar pra mim, lógico que eu vou. Lógico que eu vou. Taca nessa novinha dentro do gol. Dentro do gol. Me xingou que esse popô vou te amassar dentro do gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. É isso, é isso. É isso, é isso. O nome você já conhece. É nome ou número? É nome ou número? Fica a seu critério. E aí, 900? 900. Olha como que o jogo virou. Com a BM, com a Landi em casa, mas ela só quer pião de gol.